reconquistada no momento em que quisesse renovar as suas gentilezas. No último dia em que o destacamento permaneceu em Meriton, Wickham jantou em Longbourn, juntamente com outros oficiais. Elizabeth estava tão pouco disposta a deixá-lo partir impune que, quando Wickham se quis informar de como ela passara o seu tempo em Oxford, respondeu-lhe que o coronel Fitzwilliam e o Sr. Darcy tinham passado 3 semanas em Rosings e perguntou-lhe se acaso conhecia o primeiro. Ele pareceu-lhe devera surpreendido e alarmado, mas, após alguns minutos de concentração, respondeu-lhe, sorrindo, que outrora se encontrara frequentes vezes com ele, e, depois de observar que ele era um autêntico cavalheiro, perguntou se Elizabeth simpatizara com ele. Ela deu-lhe uma resposta calorosamente afirmativa. Com ar de perfeita indiferença, pouco depois ele acrescentou, quanto tempo disse que eles passaram em Rosings, perto de 3 semanas, e viu-o com frequência, sim, praticamente todos os dias. As suas maneiras diferem bastante das de seu primo. Sim, bastante. Mas sou agora de opinião de que o Sr. Darcy ganha muito em ser conhecido. Sim, exclamou Wickham, com um olhar que não escapou a Elizabeth, e poderei perguntar, mas, refriando-se, ele acrescentou em tom mais alegre, terá sido na maneira de falar que ele melhorou? Ter-se-á dignado a introduzir um pouco de cortesia no seu estilo habitual? Pois não ouso esperar, continuou ele num tom mais baixo e grave, que ele tenha melhorado no essencial. Oh, não, disse Elizabeth. Quanto ao essencial, creio bem que ele continua exatamente como sempre foi. Enquanto ela falava, Wickham, pela sua expressão, parecia hesitar se haveria de se mostrar alegre pelas suas palavras ou desconfiar do sentido das mesmas. Notava qualquer coisa no rosto de Elizabeth que o obrigava a seguir as palavras dela com ansiosa atenção. Elizabeth acrescentou, quando eu disse que ele ganhava em ser conhecido, não queria com isso dizer que o seu espírito, nem tampouco as suas maneiras, estavam em vias de aperfeiçoamento, mas que, graças a um conhecimento mais íntimo, o seu caráter se tornava mais compreensível. A inquietude de Wickham transparecia agora no rubor que lhe subira ao rosto e no seu olhar pouco tranquilo. Durante alguns minutos não pronunciou palavra, e, finalmente, vencendo o seu embaraço, voltou-se de novo para Elizabeth e disse-lhe, em tom muito grave. A menina, que conhece tão bem os meus sentimentos para com o Sr. Darcy, compreenderá de certo quanto eu me alegro por o ver assumir, pelo menos, a aparência de justiça. Nesse sentido, o orgulho dele prestar-lhe-á o melhor dos serviços, se não para ele próprio, pelo menos para os outros, pois o impedirá de cometer tão flagrantes injustiças como as de que eu fui objeto. Temo somente que essas precauções, às quais a menina acaba de aludir, sejam apenas adoptadas durante as visitas à casa de sua tia, por cuja opinião e julgamento ele nutriu maior respeito. O temor que a sua tia lhe inspira sempre atuou nele, quando se encontram juntos, e grande parte se deve atribuir ao desejo que ele tem de favorecer o seu projetado casamento com a menina de Bourg, que ele há muito tempo acaricia. Elizabeth não pôde deixar de sorrir, mas respondeu apenas com um ligeiro aceno de cabeça. Compreendeu que ele desejava arrastá-la para o assunto das suas mágoas e não estava disposta a tolerá-lo. Durante o resto da noite, Wickham procurou mostrar-se alegre e despreocupado como sempre, mas cessou todas as suas atenções para com Elizabeth. Separaram-se com mútua cortesia e possivelmente com o desejo igual de nunca mais se encontrarem. Quando chegou a hora de as visitas se retirarem, Lydia regressou com a Sr. a Forster para Meriton, de onde partiriam no dia seguinte, logo de madrugada. A separação dela do resto da família foi mais ruidosa do que patética. Kitty foi a única que chorou, mas as suas lágrimas eram de humilhação e inveja. A S.R.A. Bennett mostrou-se prolífica nos seus desejos de felicidade para a filha e eloquente nas suas incitações para que ela não perdesse uma oportunidade de se divertir, conselho este que, como tudo levava a crer, seria seguido fielmente, e, no meio do clamor com que Lydia exprimia sua felicidade, os adeuses menos ruidosos das irmãs quase não foram ouvidos. Capítulo 42. Se as opiniões de Elizabeth se baseassem no exemplo dado pela sua própria família, a sua ideia de felicidade conjugal e conforto doméstico não seria das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela vivacidade, beleza e animação que a juventude em geral confere às mulheres, tinha se casado com uma pessoa cuja mediocridade intelectual e insensatez em breve o impediu de sentir por ela qualquer afeição. O respeito, a estima e a confiança tinham se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Contudo, o Sr. Bennett não era desses homens que procuram o lenitivo para suas desilusões, causadas pelas suas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compensação para suas loucuras e para os seus vícios. Ele gostava do campo e dos livros, e daí tirava suas principais distrações. Quanto à sua mulher, ele nada lhe devia, para além dos divertidos momentos que o espetáculo da sua ignorância e a sua falta de senso lhe haviam proporcionado. Não é essa espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento, mas, na falta de outros. O verdadeiro filósofo contentar-se-á com os poucos que lhe são concedidos. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos de seu pai como marido. Isso sempre lhe doera, mas, admirando as suas qualidades e grata pela maneira afetuosa como ele a tratava, esforçava-se por esquecer o que não lhe podia passar despercebido e banir dos seus pensamentos aquelas contínuas irregularidades de conduta conjugal que, expondo a sua mãe ao desprezo das próprias filhas, era, por conseguinte, altamente repreensível. Porém, nunca, como agora, sentira tão fortemente ameaça para os filhos dos inconvenientes trazidos por um casal tão pouco unido, nem compreendera antes tão claramente os males que podiam advir de uma defeituosa aplicação de talentos, talentos esses que, bem conduzidos, poderiam proteger a reputação e bom nome de suas filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade de sua esposa. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava com a partida do próprio destacamento. As reuniões em sociedade eram menos frequentes, em casa tinha uma mãe e uma irmã cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma nuvem realmente negra sobre o círculo da família, e, se bem que houvesse a possibilidade de que Kitty, com o tempo, vir atingir o seu grau normal de sensatez, uma vez que tinham sido removidas as causas perturbadoras do seu cérebro, Lydia, cujas tendências eram mais perniciosas. Encontrando-se agora num local tão pouco próprio, a um tempo caserna e estância balnear, acentuaria provavelmente os seus defeitos e a sua inconsciência. Em suma, mais uma vez ela se dava conta de que os acontecimentos por elas esperados com tanta impaciência não produziam, ao realizar-se, aquela satisfação tão prometida. Necessitava, portanto, de marcar um outro período para o começo da sua verdadeira felicidade, ter outros pontos de apoio para os seus desejos e esperanças. Presentemente, servir-me-ia de consolo e prazer antecipar futuras felicidades. A sua viagem aos lagos, por exemplo, constituía agora o objeto dos seus pensamentos mais felizes. Era o seu refúgio para os momentos desagradáveis que o descontentamento de Kitty e de sua mãe tornavam inevitáveis, e, para tornar o seu plano perfeito, só faltava incluir Jane. Abre aspas, mas ainda bem que tenho alguma coisa a desejar, fecha aspas, pensava ela, abre aspas, pois, se tudo no meu plano fosse perfeito, a decepção seria mais que certa. Sendo assim, levando comigo uma fonte de contínua tristeza, a saudade de minha irmã, poderei de certo modo esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca tem realização, fecha aspas. Lydia, na hora da partida, prometera escrever frequente e detalhadamente a sua mãe e a Kitty, mas essas cartas, longamente esperadas, eram sempre muito curtas. Nas que escrevia a S.R. a Bennet, pouco mais lhe dizia do que terem acabado de regressar da biblioteca, onde tais e tais oficiais as haviam acompanhado, onde tinham visto trajes de enlouquecer, ter comprado um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes, mas não podia, pois a S.R. a Forster acabara precisamente de a chamar para irem dar um passeio para os lados do acampamento. As cartas para Kitty não eram muito mais esclarecedoras, embora mais longas, grande parte do sentido vinha contido entre as linhas. Após 3 semanas de ausência de Lydia, a saúde, o bom humor e a alegria recomeçaram a aparecer em Longbourn. Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que tinham ido passar o inverno a Londres começaram a regressar e reiniciaram seus divertimentos de verão. A S.R. a Bennet voltou à sua exuberância habitual e, no meio de julho, Kitty havia melhorado tanto que já lhe era possível entrar em Meryton sem verter uma lágrima, acontecimento deveras promissor que deu a Elizabeth a esperança de que no próximo Natal ela tivesse juízo suficiente para não mencionar sequer o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que, por uma ordem maliciosa e cruel do Departamento de Guerra, outro destacamento viesse acampar para Meryton. A data fixada para a sua digressão pelo norte aproximava-se rapidamente. Faltavam apenas 15 dias, quando chegou uma carta da S.R. a Gardiner, que não só adiava a partida, como abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam o Sr. Gardiner de sair de Londres até 15 dias depois da data marcada e obrigavam-no a regressar dentro de um mês. Esse período não daria para irem tão longe quanto planearam e impediria, pelo menos, que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam planeado. Viam-se, desse modo, obrigados a desistir de vez dos lagos. Urgia fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam para além do Derbyshire. Naquele condado havia muito que ver e que daria para preencher as 3 semanas de que dispunham. Para S.R. a Gardiner, tal plano possuía um encanto particular, considerava aquela região, onde ela passara alguns anos da sua vida, tão digna de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou extremamente desapontada. Desejava ardentemente ver os lagos e achava que teriam tempo suficiente para isso. Não tinha, porém, outra alternativa senão contentar-se, e em breve a sua decepção passou. Muitas ideias se associavam a esse condado do Derbyshire. Era-lhe impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e na seu proprietário. Abre aspas, mas D.E.C.E.R.T.O. fecha aspas, pensou ela, abre aspas, poderei penetrar naquela região e espraiar por ela os meus olhos, sem que ele dê por mim, fecha aspas. O período de espera fora agora duplicado. Ela teria ainda de esperar 4 semanas até a chegada dos seus tios. Essas semanas, porém, em breve passaram, e o Sr. e a Sra. Gardineiro apareceram finalmente em Longbourn, acompanhados dos 4 filhos. As crianças, 2 raparigas de 6 e 8 anos de idade e 2 rapazes mais novos, ficariam entregues aos cuidados da prima Jane, que era a sua grande favorita. O seu bom senso, doçura e gênio pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardiner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth, em busca de aventuras. Um prazer, pelo menos, lhe estava garantido, o de ter bons companheiros de viagem, saudáveis e empreendedores para suportar os pequenos contratempos, bem-humorados para realçar todos os prazeres e afetuosos e inteligentes de modo a sugerirem novas distrações, caso deparassem com decepções no caminho. Não constitui objetivo desta obra fazer a descrição do Derbyshire, nem dos vários locais famosos por que passaram. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc., são suficientemente conhecidos. Apenas uma pequena parte do Derbyshire nos interessa, a cidade de Lambton, onde a Sra. Gardiner residira e para onde eles se dirigiram. Descobrira recentemente que ainda ali se encontravam alguns dos seus velhos conhecidos e aí Elizabeth soube, pela tia, que Pemberley se encontrava situada a 5 milhas de distância. Para lá chegar teriam de fazer um pequeno desvio de 2 milhas. Na véspera, ao conversarem sobre o itinerário, a Sra. Gardiner tornou a manifestar o seu desejo de rever a propriedade. O Sr. Gardiner concordou e perguntaram a Elizabeth se ela aprovava a ideia. Minha querida, não gostarias de ver esse lugar de que tanto ouviste falar, disse-lhe a tia, um lugar onde muitos dos teus conhecidos já moraram. Wickham passou ali a sua mocidade, como sabes. Elizabeth ficou embaraçada. Ela não sentia qualquer interesse em ver Pemberley e foi obrigada a manifestar a sua pouca disposição. Declarou que estava cansada de ver grandes casas e, após percorrer tantas, já não encontrava prazer nos belos tapetes ou cortinas de cetim. A senhora Gardiner zombou da sua ingenuidade. Se Pemberley fosse apenas uma casa ricamente mobilada, também eu não teria grande empenho em ir, mas o parque é lindo e os bosques são dos mais belos do país. Elizabeth não respondeu, mas intimamente não concordava. Imediatamente lhe ocorrera a possibilidade de encontrar o Sr. Darcy enquanto visitava o local, e isso seria horrível. A simples ideia fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo à tia do que correr um tal risco. Mas havia objeções. Decidiu, por fim, não hesitar a recorrer a tais meios, caso as indagações particulares que fizessem lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Nesta ordem de ideias, à noite, quando se retirou para se deitar, perguntou à criada se era verdade que Pemberley era um local muito bonito, qual era o nome do proprietário e, com íntimo alarme, se a família ali se encontrava a passar o verão. Felizmente, a última pergunta foi-lhe respondida na negativa, e, cessada a causa das suas inquietações, ela sentiu agora grande curiosidade em ver a casa. Quando o assunto de novo foi abordado no dia seguinte e novamente lhe perguntaram a sua opinião, ela respondeu, prontamente e com ar de indiferença, que não punha objeções ao plano. Capítulo 43. À medida que se aproximavam, Elizabeth esperava, emocionada, a primeira aparição dos bosques de Pemberley, e quando, finalmente, passaram os portões e entraram no parque, a sua agitação cresceu ainda mais. O parque era extenso e tinha aspectos muito variados. entraram nele pela parte mais baixa e durante algum tempo rodaram através de um belo e extenso bosque. Apesar da conversa animada que mantinha com os tios, Elizabeth via e admirava todas as vistas e recantos pitorescos. Durante meia milha foram subindo suavemente, até que se encontraram no topo de um morro bastante alto, onde o bosque cessava. No outro lado do parque avistava-se imediatamente a casa de Pemberley, e a estrada, virando bruscamente, descia em direção a ela. Tratava-se de um imponente e belo edifício, situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma ou outra série de belas colinas arborizadas. Defronte da casa corria um riacho de caudal regular que, represado, formava um pequeno lago. As suas margens não haviam sido adornadas pela mão do homem. Elizabeth estava encantada. Nunca vira lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, a sua beleza natural não fora ainda adulterada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestavam a sua admiração, e naquela altura Elizabeth sentiu que ser proprietária de Pemberley significaria alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e aproximaram-se de casa, e, enquanto a examinavam de perto, Elizabeth foi de novo assaltada pelas suas apreensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Receava que a criada se tivesse enganado. Depois de pedirem para ver a casa, foram introduzidos na sala de entrada, e, enquanto esperavam pela governanta, Elizabeth teve todo o tempo para se compenetrar do sítio em que se encontrava. A governanta apareceu, era uma senhora idosa, de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que Elizabeth esperava. Seguiram-na até a sala de jantar. Tratava-se de uma dependência bastante grande, bem proporcionada e mobilada com gosto e elegância. Elizabeth, após examiná-la sumariamente, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina, pela qual tinham descido, coroada pelas frondosas árvores, parecia mais abrupta e ganhava em beleza à vista de longe. Tudo naquele local tinha as condições ideais, e ela contemplou toda a paisagem com encanto, o rio, as árvores espalhadas pelas suas margens e o vale serpenteando até se perder de vista. À medida que passavam de quarto para quarto, a cena variava, mas de todas as janelas a vista era magnífica. Os quartos eram espaçosos e elegantes e a sua mobília revelava a fortuna do seu proprietário, mas Elizabeth reparou, enquanto admirava o seu bom gosto, que os móveis não eram nem vistosos demais nem desnecessariamente complicados. Se bem que mais sóbrios, eram também mais elegantes que os de Rosings. Abre aspas e P-E-N-S-A-R, abre aspas, dizia ela para si, abre aspas, que eu poderia ser a dona de tudo isto. A estas horas já estaria suficientemente familiarizada com todos estes quartos. Em vez de os percorrer como uma estranha, poderia regozijar-me de os possuir e receber neles, como visitantes, meu tio e minha tia, fecha aspas. Mas, voltando a si, continuou, abre aspas, mas não, isso nunca poderia acontecer. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim. Jamais me autorizariam a recebê-los, fecha aspas. Foi esta uma lembrança oportuna, pois evitou-lhe sentir algo de parecido com o arrependimento. Ansiava por perguntar à governanta se acaso o senhor sempre se encontrava ausente, mas não tinha coragem. Finalmente, a pergunta acabou por ser feita pelo seu tio, e ela afastou-se um pouco, alarmada, enquanto a S.R.A. Reynolds respondia que ele se encontrava ausente, acrescentando, mas esperamo-lo amanhã com um grupo de amigos. Elizabeth deu graças a Deus por terem vindo exatamente naquele dia, e não no dia seguinte. Sua tia chamou-a, então, para ver um quadro. Ela aproximou-se e viu sobre a lareira, entre várias outras miniaturas, um retrato do Sr. Wickham. A Sr. Gardiner perguntou, sorrindo, se Elizabeth gostava do quadro. A Sr. Reynolds aproximou-se e disse que se tratava de uma gravura do filho do intendente do seu falecido patrão, que o tinha educado como se seu filho fosse ultimamente ingressou no exército, acrescentou ela, mas receio bem que ele não vá muito longe. A Sr. Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. E este disse a Sr. Reynolds, apontando para uma outra miniatura, é o meu atual patrão. O retrato é bastante fiel e foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos atrás. Tenho ouvido dizer que o seu patrão é um belo homem, disse o Sr. Gardiner, olhando para o retrato, tem um rosto simpático. Mas Lizzie, tu é que nos poderás dizer se ele se parece ou não. Esta menina conhece o Sr. Darcy? Elizabeth corou e respondeu, um pouco. E não acha um belo tipo de homem? Sim, de facto, creio que não conheço ninguém que lhe leve a palma, mas na galeria lá em cima verão um outro retrato dele, maior e melhor do que este. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando ele era vivo. Ele gostava muito delas. Tal era, para Elizabeth, a explicação para o facto de a miniatura de Wickham se encontrar entre as outras. A Sr. Reynolds chamou, em seguida, a atenção dos visitantes para um retrato da menina Darcy, pintado quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E a menina Darcy também é bonita? Perguntou o Sr. Gardiner. Oh, sim. É a menina mais bonita que eu jamais vi. É tão dotada. Toca piano e canta o dia inteiro. Na sala contígua encontra-se de momento um novo instrumento que acabou de chegar para ela. É um presente do meu patrão. Ela chega amanhã também. O Sr. Gardiner, com o seu modo agradável e comunicativo, encorajava Sr. Reynolds com perguntas e observações, e esta, fosse por orgulho ou afeição, demonstrava um prazer evidente em falar do seu patrão e da irmã deste. O seu patrão vem muitas vezes a Pemberley, durante o ano, não tanto quanto eu desejaria, mas calculo que, ao todo, passe metade do ano aqui. A menina Darcy vem sempre todos os verões. Abre aspas, E-X-C-E-P-T-O, fecha aspas, pensou Elizabeth, abre aspas, quando ela vai para Ramsgate, fecha aspas, se o seu patrão se casasse, a senhora tê-lo ia mais vezes aqui, sem dúvida, mas não sei quando, abre aspas, isso, fecha aspas, acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. O Sr. e a Sr. Gardiner sorriram e Elizabeth não pode evitar dizer, é esse um grande elogio que lhe está fazendo, mas é a pura verdade, e todos os que o conhecem lhe dirão a mesma coisa, replicou a Sr. Reynolds. Elizabeth achou que ela exagerava, mas, com maior assombro ainda, ouviu a governanta acrescentar, nunca o ouvi dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu conheço desde que ele tinha 4 anos de idade. Era o elogio mais extraordinário de todos, mas oposto às ideias de Elizabeth. Ela considerava o Sr. Darcy um homem de maus figados. A sua curiosidade foi acirrada. Pretendia outras informações, e intimamente ficou reconhecida para com o tio, pois este continuou, são poucas as pessoas sobre quem se pode dizer outro tanto. Tem muita sorte em ter um patrão assim. Sim, senhor, sei isso muito bem. Se eu saísse por esse mundo afora, estou certa de que não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos. E o Sr. Darcy, Quando pequenino, tinha um temperamento de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Abre aspas, tratar-se-á da mesma pessoa, fecha aspas, pensou ela. O pai dele era um homem excelente, disse a S.